o grande compositor, que após a Sexta Sinfonia de Nome Pastoral, já se encontrava completamente surdo e, por nutrir amores impossíveis, dizem os seus biógrafos, Beethoven era depressivo. Mas mesmo com tantas limitações, mesmo surdo, mesmo melancólico, Beethoven produziu a Nona Sinfonia, Ode à Alegria, a composição mais extraordinária de todos os tempos. Leon Tolstói, o gênio russo com QI de 190, muitos poetas, Castro Alves e tantos outros, nós temos notícias também do seu passado como depressivos. Então, a depressão não é uma doença moderna, é uma doença antiga. Talvez esteja mais comum nos dias de hoje pela correria da vida moderna, pelo estresse, pela ansiedade de mantermos um padrão social compatível com o que a sociedade ou com a nossa família espera de nós. Vamos, talvez, numa opinião pessoal, acreditar também nas palavras do Cristo, que dizia que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, mostrando que a mediunidade estaria cada vez mais comum com o passar dos erros. Então, a depressão vai estar associada com muitas causas. Como nós somos uma realidade bio, psico, sócio, espiritual, é natural que a depressão tenha quatro tipos de causas. As causas orgânicas, biológicas. Os depressivos, nós nascemos com um corpo físico diferente. O nosso perispírito deve ter impresso, possivelmente, nos nossos genes aquela informação para que desenvolvêssemos a depressão em determinado momento da vida, para que aquilo servisse para o nosso progresso. O Espírito André Luiz nos diz que a doença, na verdade, que a encarnação em um corpo físico, ela serve como se fosse um filtro, um carvão, um mata-borrão, uma esponja que absorve as imperfeições do nosso psiquismo, do nosso espírito imortal. E que a doença é uma maneira de drenar esses tóxicos, essas impurezas, e que é, portanto, o prenúncio da cura. A doença é o início da cura para o espírito. Então, a depressão vai nos ajudar. Quem tiver depressão, porque eu sei que aqui ninguém tem depressão, saiba que está em tratamento intensivo. Porque ela vai nos obrigar a parar, vai nos obrigar a meditar sobre nossas vidas, vai nos obrigar a fazer a grande jornada que estamos sempre adiando, a jornada do autoconhecimento, do mergulho no nosso íntimo, como está prescrita na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga qual o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. E o Espírito Santo Agostinho lhe responde: um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase atribuída a Sócrates, os historiadores definem que, na verdade, ela estava esculpida no templo de Diana, no oráculo de Delfos, mas que, por ter sido uma das grandes filosofias, uma das grandes atitudes perante a vida de Sócrates, ficou tão marcada em sua existência. Nós vamos ver, por exemplo, que nós temos causas psicológicas, sim, também da depressão. Os conflitos existenciais, os nossos conflitos íntimos, as nossas dificuldades em enxergar os nossos problemas e de como lidar com eles, podem agravar o problema da depressão. E por isso é tão importante o tratamento psicoterápico, a psicoterapia, juntamente com o tratamento médico, porque o depressivo tem sim obrigação de tomar medicação. Do mesmo modo que o hipertenso, a pessoa que sofre de pressão alta, do mesmo modo que o diabético, que tem deficiência de insulina, o depressivo tem que se cuidar. Tem que buscar o apoio especializado da medicina para tratar do corpo, porque é uma doença do corpo, uma realidade biológica. Pesquisas já demonstram que nós reagimos muito bem às substâncias que bloqueiam, que melhoram os índices dos neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a mais conhecida, e a noradrenalina. Nós vamos dar o primeiro